Você sabe o que é monopólio da comunicação? Rádio Lama, 88.1. Calma, galego. Começamos, viu? 88.1, passando a bola. Como a gente avisou na página, naquela pontualidade britânica, começando às 6 horas e era para começar às 5. Vou começar, vamos dar uma acelerada logo no programa. Destaques do galego. O jogador bichado do Santa Cruz, chamado Natan. 15 dias fora. Vovô Garoto, convidado especialíssimo do programa, vai falar do destaque. Só para adiantar também que o Barão não está presente, que ele está divisa Pernambuco, Alagoas, ganhando papel. Vovô Garoto, destaque do programa. Galvão Bueno quer derrubar Filipão. Puxando esse assunto já de Galvão Bueno, vamos falar de seleção brasileira. Teve o amistoso ontem, Brasil e Chile, na inauguração do Mineirão. Gostou do novo Mineirão, galego? Gostei não. Gostou não? Arena? Gostou de arena. Gosto da arena não, o negócio é alçapão, é doideira. Sem estacionamento. Vai a pé pro pistão. Vai a pé, de bike, vai de bike, ônibus. De ônibus. De Kombi, de van. Justamente. 2x2, Brasil e Chile. Teve o golaço do Vargas. Brasil não jogou nada. Neymar foi... Caiu muito. Com certeza, ele gosta muito de cair. Ronaldo Gaúcho, capitão do time. Ronaldo Gaúcho, é pra ser capitão de algum time na vida? Não. A defesa do Brasil. Comenta aí, galego, do jogo. Brasil e Chile, 2x2 na Arena. Nova Arena Mineirão. Eu assisti o segundo tempo e tal. E no segundo tempo, pelo menos, o Chile dominou a maior parte do jogo, tendo o Brasil virado o jogo para 2x1 numa jogada muito bonita e tal, uma triangulação entre Paulinho, Ronaldinho Gaúcho, Pato e Neymar. Uma triangulação que Pato não foi fominha, como geralmente Neymar é, e tocou para Neymar e Neymar escorou pro gol e abraçou o Pato e tal. Pronto, só foi isso que o Brasil fez. Nem um chute a gol ele deu, e o Chile foi dono das ações durante todo o jogo, né? Tendo Vargas como principal articulador de jogada, né? A Vargas é um grande jogador e foi um belíssimo gol. Vovô Garoto. Então, o Brasil, eu assisti a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, que já estava 1x0 pro Chile quando eu cheguei. E segundo os chutes, eu achei interessante esse dado, que nos 15 primeiros minutos, o Chile já tinha chutado 5 e o Brasil só tinha chutado uma vez no gol. O Brasil jogou com o Leandro Damião como centroavante, que armou uma jogada pro primeiro gol. Que se não fosse ele, o gol não tinha acontecido. E... bem, o Brasil jogou muito ruim, né? A torcida no Mineirão vaiou em muito, gritou olé pro Chile. Mandou o Galvão tomar no cu. Isso. E ainda tinha mais, né? Galvão Bueno passou o jogo todo falando de volante. O jogo todo reclamando de Filipão das coisas. Assim, ele me pareceu muito mal intencionado, falando muito mal de Filipão. E assim, eu acho que Filipão não está fazendo muito boa coisa também não, porque o time está jogando muito ruim, pode jogar melhor. Mas ele também está com uma crise muito grande e é difícil sair de uma situação assim tão rápido. Sem contar que o Brasil sempre chegou nesse período de Copa, assim, com a torcida vaiando, né? Sempre chegou perto dos jogos desse jeito, sendo vaiado e jogando ruim. Então, para explicar um pouco dessa birra do Galvão em cima do Filipão, gastando os volantes, foi que Galvão Bueno, Filipão falou que volante moderno é só bonito para a imprensa. Eu queria saber de vocês, dessa afirmativa de Filipão sobre os volantes modernos que só servem para... Quer dizer, o volante moderno é bonito para a imprensa, porque como ele tem dois laterais ofensivos, alguém tem que marcar. Ou seja, Filipão, a gente sabe que ele gosta daquele volante brucutu. O Dinho no Grêmio, Galeano no Palmeiras, o Gilberto Silva na seleção, ele gosta desse volante de marcação. Mas será que o futebol, a gente vendo as outras seleções, as outras escalações de grandes seleções, como Espanha, Alemanha, e vendo a forma como eles jogam, será que o Brasil precisa mesmo desses dois volantes de marcação que não sabem sair muito pro jogo? Primeiro de tudo, né? Essa visão de Filipão é uma visão um tanto quanto antiga, né? Que Filipão Até um dia desses gostava 3-5-2 e tal. Não, era, era jogador mais. Era um técnico mais de apoio psicológico para com os jogadores nas partidas. Tanto é que ganhou na Copa 2002, meio que na raça e tal. Assim como foi 94, né? Nunca montou grandes equipes, montou equipes de raça e tal, que conseguiu vencer em mata-matas e tal. E assim foi, foi assim na Copa, foi assim com o Grêmio e foi assim com o Palmeiras na Libertadores e tal. E eu acho que a visão de Filipão é um tanto quanto equivocada, né? Só basta olhar para o futebol europeu, até para o próprio futebol brasileiro, que tem o Corinthians como um dos melhores times, com dois volantes que sabem jogar bem e tal, saindo pro jogo e tal. Acho que é... Ele tá se antecipando demais. Fazer uma pergunta pra tu, vô, garoto. Pra quem já viu no ataque da seleção brasileira, Careca, Romário dando arrancada. Calma, galego. Mas o vovô garoto viu muito mais que você. É... O que é ver Pato, Damião, Neymar e Oswaldo sendo os atacantes da seleção? Ia não, vovô garoto. Ia não. É desesperador, né? É, Romário sabia fazer gol como ninguém, né? Careca também fazia muito gol. Era muito fácil jogar com Careca. É. Só não ganharam Copa. Mas, é... Eu vou dar um palpite até... Pode ser até meio fora, mas ontem me pareceu que Pato vai ficar ali pra jogar com Neymar. É, Neymar é um bom jogador, mas precisa parar de achar que é estrela e jogar bola. Porque ele não tá fazendo isso. Nunca fez isso na seleção. Nunca fez isso na seleção do jeito que ele faz no Santos. É, foi uma coisa também muito bem observada ontem no jogo. Que ele jogou bem, mas... É... A seleção do Brasil, pelo que eu percebo do jogo, não tem... Se você for analisar a quantidade de passes que uma seleção da Espanha, uma seleção da Alemanha dá... E a quantidade de passes que o Brasil acerta e erra é um número... É difícil de marcar, de fazer essa comparação com o time, sim, do Brasil, fazendo não, não, do jeito que ele tá, não, né? Não tem um plano tático. Filipão, depois de 4 jogos, não traçou nenhuma tática. Mas também, assim... É... Ele não... Por que ele tá testando o Jean na lateral direita? Eu me pergunto, por quê? Se Jean não joga de lateral direito. Ele era improvisado no São Paulo... E foi pro Fluminense querer jogar de volante. Aí ele vai e convoca Jean pra ser lateral direito. Será que o Brasil não tem um lateral direito pra... Marcos Rocha? É, o próprio Marcos Rocha, que entrou no lugar de Jean ontem, poderia desempenhar melhor essa função. Não sei se ele tava machucado, né? Porque tava com a camisa 12, né, Marcos Rocha? E o Jean com a camisa 13, né? É meio incomum em seleção brasileira ter números fixos e tal pra... Eu acho que pode ter acontecido algum problema com o Marcos Rocha, não é possível e tal. Porque... Marcos Rocha, por enquanto, é o melhor lateral direito em atividade no Brasil, né? Concordo e... É, lá na lateral esquerda também, André Santos não é um bom nome pra mim. Não, André Santos não. Dessas últimas convocações do Brasil, dos jogadores nacionais, quem que vocês acham que ficaria pra Copa das Confederações? Goleiro, Diego Cavalieri, os dois zagueiros, um desses dois, Hever ou Dedé, não sei. Aí eu acho que poderia ficar Paulinho do Corinthians e outro volante do Corinthians também, quem foi convocado. E talvez... É, não sei, eu acho que talvez o Pato, talvez. Não sei, tá voltando a fazer gol no Corinthians e tal. Eu acho que Pato entendeu que ele não é um jogador que vai ser muito, assim, muito utilizado na seleção, mas... É, a assistência que ele deu para Neymar ontem foi importante. Eu acho que ele se garante, pelo menos nas Copas das Confederações, para saber se pode continuar. Eu acho que ele até merece uma chance, porque se ele não for aquele fominha que não sabe fazer gol, ele pode servir alguém para fazer gol. Pato não anda fazendo muitos gols no Corinthians, né? Geralmente ou ele faz gol de rebote ou de pênalti. Ele tá tendo muita sorte e sai com aquele sorriso safado no rosto, sabendo que não merecia fazer o gol. Aquela camisa certa não era pra ser de Pato, não. É... Eu acho que pode se encontrar gente muito melhor, né? Pode se colocar Lucas... Não vale os 40 milhões, né? Não, de jeito nenhum. O Filipão pode muito bem colocar Lucas de segundo atacante e deixar eles dois, ele e Neymar, pra jogar e colocar outra pessoa no meio de campo. Um jogador que tá muito citado é o William, que tá no Anze agora da Rússia e jogava no Shakhtar, que é o que tem o Black, jogava no Corinthians. Que é um jogador muito bom, que interessava ao Chelsea, mas o Anze, como veio com mais grana, conseguiu contratar ele. É um jogador interessante que joga naquela posição de Oscar, pode fazer um papel do Neymar também. Pode ser uma opção pro Brasil. Eu acho que Oswaldo também joga muito bem no São Paulo, mas na seleção, talvez por conta do tempo. A gente tem que entender também que ontem foi uma seleção de só jogadores que jogam no Brasil, né? Exato. Tem jogadores ali que, possivelmente, se não tivesse essa condição, não iria ser convocado. Lembrando também que, desde que Filipão assumiu a seleção brasileira, ele empatou com a Inglaterra, perdeu da Inglaterra, empatou com a Itália, Rússia. E com a Rússia, ganhou da Bolívia, a Bolívia 4-0 lá, e empatou ontem com o Chile, né? Tipo, ainda não ganhou, deu a grande seleção, e tá, o negócio vai ficar pequeno, caso ele não passe nem na primeira fase, a Copa das Confederações, o que não seria de se espantar. O engraçadíssimo Galvão ontem, ele falou justamente isso, que o Brasil não ganhou pra ninguém ainda com o Filipão. É pra ninguém, só faz empatar. Então, o programa hoje vai ser mais acelerado, um monte de gente tem coisa pra fazer, a gente já começou atrasado, vai uma música ligeira, viu, Galego? Vai ser uma música ligeira pra gente acabar logo o programa, não é isso, Galego? Vamos nessa? Agora uma homenagem a uma banda que a gente gosta muito, os mais punks do mundo. Stand, Noise, Terror, Work for Reward. Voltamos ligeiro com Passando a Bola. Só pra relembrar, tivemos problemas com a internet aqui e o programa vai ser exibido a alguma hora de hoje de quarta ou amanhã de quinta. Não sabemos ainda ao certo, mas só se ligar na página do Passando a Bola que vai aparecer o vídeo lá. Falar também que hoje estamos na presença de Vovô Garoto e que Barão está na divisa Pernambuco-Alagoas ganhando papel real no bolso. Faltando passando a bola, vamos falar rapidamente de, já que é semifinal, é um torneio importante, grandes jogos. Vamos falar um pouco de Liga dos Campeões, Galego? Só um pouquinho. Teve o jogo Barcelona contra o Bayern de Munique, em Munique. Estádio lotado, bonito de se ver, apesar de ser uma arena e tal. 70 mil pessoas no campo e que viram o Bayern dominar completamente o Barcelona. O Barcelona jogando todo separado. Antigamente, pra quem viu o jogo contra o Santos, por exemplo, o Barcelona, um tempo atrás, quando a bola tava no pé de algum jogador adversário, iam dois ou três marcar em cima. Tá? Por isso que o Barcelona sempre tava com a bola. Coisa que a gente não pôde ver nesse jogo e tal. Messi jogando, parecia que tava jogando ponta esquerda, apagado. Eu acho que ele entrou em campo machucado mesmo e tal. O Barcelona precisa de um centroavante que coloca a bola pra dentro. Não é só o Neymar que faz gol. Tem Falcão Garcia aí, que ele estava paquerando com o cara pra ver se ele ia pra Barcelona, ao invés de Madrid, trocar Madrid pro Barcelona. E é isso, basicamente isso. Então, só queria falar que eu acho que o Barça tem que saber admitir que o Messi não tá bem e colocar outra pessoa no lugar dele, mudar o esquema se for preciso, porque contra o Bayern, o time podia... O Barça podia ter conseguido outro resultado. Não podia não ter ganho. A derrota me parecia inevitável, mas o resultado me assustou um pelo pouco. Pelo esquema que o Barça jogou. É, então, pelo esquema que o Barça jogou. Todo mundo sabe da dependência, tanto psicológica quanto técnica, do time do Barcelona para com o Messi. Por quê? Exatamente. Porque Messi, ele faz o que a imprensa mundial, ou a brasileira, a mundial, e principalmente a brasileira, gosta de chamar de falso 9, essa mania agora de falso 9, que é o centroavante, que não é aquele cara robusto, alto, que sabe cabecear. É o Messi que joga enfiado entre os zagueiros, mas volta para fazer o jogo. E mesmo ele fazendo esse jogo, ele ajuda na marcação, porque faz a sombra num jogador de saída. Por exemplo, contra o Bayern, ele podia ter feito uma sombra para Schweinsteiger, para Javi Martínez, para dificultar aquela saída de jogo. E os dois volantes do Bayern de Munique saiam muito bem, jogam demais os caras, e sem essa marcação fica difícil. Xavi é um jogador que tecnicamente não tem o que falar dele, mas taticamente ele está começando a deixar a desejar. Por que eu digo isso? Porque ele é um jogador, desde muito novo, lento. Todo mundo sabe que ele não é um jogador veloz, de ótimo passe, e que Iniesta está jogando muito mais para frente. Então fica Busquets sobrecarregado, Jordi Alba sai o tempo inteiro, ou seja, deixa um buraco também. E teve a questão do zagueiro Barta também, que é da categoria de base. Entrou na semifinal, perdeu os dois gols lá na frente. A defesa do Barcelona estava desestruturada. Os volantes não deram cobertura. E Piqué e Barta estavam desentrosados, realmente, porque aquela posição joga mascarando. Piqué doidou a cabeça e raspou a cabeça na zero, né? Tava até perguntando se Shakira gostou. É isso, o Barcelona tá eliminado, não vai passar do Bayern de Munique. No outro jogo também, o Borussia mostrou que pode ser campeão, um time jovem, técnico jovem, que muita gente duvidava. Borussia me surpreendeu. Pois é, surpreendeu muita gente. Um placar muito surpreendente. Não tão surpreendente foi a vitória do Bayern contra o Barça. O surpreendente foi o 4-0, mas o Borussia ter ganho de 4-1 é que foi muito surpresa isso. E o gol do Real Madrid foi uma falha de Rimas, né? Que é um ótimo zagueiro, atrasou fraco pro goleiro, antecipou o jogador, o Higuaín, tocou pro Cristiano Ronaldo, fez o gol. O Borussia dominou as ações, favoritíssimo também depois desse resultado para ir pra final da Liga dos Campeões, a final alemã, né? O que, é que vocês acham disso? Tá tudo certo? Acabou-se? Veja bem, são quatro... Pois é. Agora, eu acho que é Bayern e Borussia, mas eu não duvidaria tanto do Barcelona colocar um 4-0 no Camp Nou, tanto o Real Madrid no Santiago Bernabéu ganhar de 3-0 do Borussia, né? Eu acho que a tarefa do Real é menos complicada do que a do Barcelona. Porque o Real Madrid vem melhor do que o Barcelona, pelo menos nos últimos meses, ganhando clássico, inclusive, né? E tem Cristiano Ronaldo voando, e o Borussia é um time que é muito bom, mas ele é muito jovem, não joga tanto tempo quanto joga o time do Bayern. O time do Bayern, em 6 anos, chegou uma vez na semifinal e 3 vezes na final. É um time que está jogando muito tempo e que merece o título. Eu só vou... Os comentários avalizados do Galego aqui. Vamos, garoto, pega essa. Pois é, depois do comentário abalizado, não podia dizer que me sinto contemplado com essa fala de Júlio, né? Sinto contemplado, é isso. Me sinto contemplado, mas de repente o que está acontecendo pode ser uma coisa também muito, muito clara, né? Os times da Espanha, que sempre conseguiram ganhar, ser campeões ali na Europa, estão sendo estudados, então... Os outros times que também são muito fortes, é possível de vencer. Vou até colocar uma discussão aqui, que Adriel, todo mundo conhece Adriel, né? Nosso querido ouvinte, nosso ouvinte mais assíduo, fez uma pergunta pra mim, que eu vou passar pra vocês. Ele me mandou um link de uma matéria falando da crescente do futebol alemão, e falar das implicações que a Copa da Alemanha teve no futebol alemão. Porque renda de público é gigantesca, são estádios sempre lotados, o time da Alemanha investe pesado nas categorias de base, tanto é que o Bayern tem alguns jogadores formados, a seleção alemã tem basicamente o Bayern de Munique como esqueleto do time. A gente vê com o Toni Kroos, Lahm, Schweinsteiger, Müller, que são jogadores jovens alemães que... fazem muito sucesso, além de Özil, o Götze do Borussia, tem um jogador do Leverkusen, acho que é Schürrle, eu acho, ou me esqueci o nome. A base é alemã, foi investido na base, os times são bem estruturados, não tem aquela disparidade toda que tem, por exemplo, na Espanha, que Real Madrid e Barcelona recebem muito mais do que os times alemães. Foi, o Borussia era o atual bicampeão, mas agora o Bayern ganhou com 6 rodadas de antecedência, atropelou no campeonato. Só para completar, porque depois dessa Copa teve investimento na base de todos os times, a disparidade financeira não é tão grande, ou seja, tem um campeonato nacional forte, a seleção é competitiva, ou seja, os clubes investem na base, essa base vai para a seleção e mantém um alto nível técnico para a seleção nacional. Diferente de uma seleção que a gente viu ontem jogar contra a do Chile. Pois é, e além disso, o futebol alemão se modernizou diferente dos outros times. Que, se a gente for para a Itália, por exemplo, o Inter de Milão, o Milan, Juventus, tem muitos jogadores estrangeiros, né? Prova que, tipo, uma exceção a isso seria o Barcelona na Espanha, né? Que tem muita gente que é da base e tal. Coisa que o time alemão, como o Camarote falou, está fazendo. Então, eu só queria lembrar nesse fato todinho dessa discussão sobre a Alemanha, que realmente o futebol alemão tem realmente crescido muito, mas também a gente pode talvez deva lembrar que na crise da Europa a Alemanha é o único país economicamente seguro, né, na situação. Se o mercado europeu não der certo, a Alemanha se segura sozinha. Os outros não, os outros estão realmente fodidos. Então, realmente, não só está acontecendo, como já aconteceu um investimento muito grande no futebol, né? É isso aí, Liga dos Campeões, encerrou. Agora vamos continuar internacionalmente. A gente vai da Europa para a América do Sul. Libertadores da América. Ontem teve um jogo. Sabe qual foi o jogo, Galego? Sim. Diga o jogo qual foi. Vélez de Hermetino, time de Hermetino, contra o News Old Boys. News Old Boys e Vélez Sarsfield também, de Hermetino, do pai de Adriel, argentino, que a gente um dia ainda vai conhecer. 1-0, o jogo foi em Rosário, o News jogou até bem o jogo, mas o Vélez conseguiu resultado positivo. O Vélez está lá embaixo no campeonato argentino, já o News está em segundo. Eu ainda aposto no News. Para dar uma acelerada no bloco, vamos palpitar, porque a gente palpita e comenta rapidamente sobre os jogos. News Old Boys e Vélez, vovô garoto, tu acha quem passa? Foi 1-0 ontem, Vélez. Eu realmente não sei. A Libertadores não tô competindo. Eu acho que eu vou com o meu companheiro Camarote. News ainda vira essa porra. News Old Boys, eu acho que passa. Vai ganhar ali no José Malfitani, na Argentina. Outro jogo da Libertadores. Tijuana e Palmeiras. Tijuana, pô. Vovô garoto, quem passa? Eu não vi o Tijuana jogar. Não é... é palpite, vovô garoto, palpita! Então, o Tijuana. Tijuana passa? É Tijuana, eu acho. Vamos lá. Grêmio e Santa Fé da Colômbia. Veja, o Grêmio, apesar de ter muito bons jogadores, né? Contratou bem e tal. O Grêmio faz umas 7 partidas já que não joga tão bem assim. O Campeonato Gaúcho quase que se estrepa pra cima do São José e tinha muito titular na equipe. O Santa Fé é o único time invicto na Libertadores, que é um time colombiano. Eu apostaria no Santa Fé. Santa Fé também, vou, garoto. Eu acho que o Grêmio pode crescer aí agora. O elenco é muito grande. Fala aí, vou, garoto, desculpa. O elenco do Grêmio é bom. É bom passe. O Roberto. Alguém quer comentar aquela queda de Luxemburgo? Ele mereceu aquela queda, né? É viciado em poker, viciado em outras coisas, vicia um baque mesmo. E ele levou uma queda sorrindo, né? Engraçado. Vamos lá. Olímpia e Tigre, da Argentina. Galego, presta atenção. Olímpia do Paraguai e Tigre da Argentina. Eu acho que o Olímpia fez uma boa campanha. Tava num grupo tenebroso da Libertadores. Acho que passa. Tigre não tem time não pra passar o Olímpia, não. O garoto. Olímpia também. Olímpia do Paraguai. É um caldeirão doido. Emelec e Fluminense. O Fluminense, eu vou repetir o que eu disse a respeito do Grêmio. Tem um bom time. Foi campeão brasileiro e tal. mas eu acho que o Emelec se classificou em segundo outro grupo, porém tem um caldeirão lá em Quito, é um time complicado de se vencer. Aí eu fico no, em cima do muro, tipo meu amigo Vovô Garoto. Então, o primeiro garoto. Jogo vai ser onde? Aqui no Rio ou lá no... O primeiro jogo acho que é no Equador. É? Então, é. Eu acho que o Emelec passa. Vou torcer contra o Fluminense. Vou torcer contra o Fluminense também. É, Boca e Corinthians. Eu não sei como é que tá o time do Boca direito, né? Mas aqui, o Carlos Bianchi voltou. Mas eu apostaria no Corinthians. O Corinthians é um time muito, muito organizado e o Boca faz tempo que não tem um grande time, né? É, o Corinthians é um time mais, mais forte. Mas eu acho que o Boca também sempre surpreende. Ele tem uma raça pra jogar que então, sempre pode o Boca passar. É um time experiente em Libertadores. Não tem ido muito bem no Campeonato Argentino, nem na Libertadores. Na última rodada da Libertadores, perdeu pro Toluca. Levou uma goleada de 6-1 no Campeonato Argentino. Ou seja... É um time que tem que ter um certo cuidado, mas o Corinthians é extremamente superior, assim, tem tudo pra passar. E normalmente quando o Boca tá na Libertadores, ele se preocupa mais com a Libertadores do que com os outros campeonatos. Então pode ser que ele passe. Né? Tem um técnico experiente, Riquelme voltou a jogar bola, tem o Martínez que era do Corinthians no passado. É um jogo que a gente tem que ver, não dá pra dar um palpite fechado. Pode ser qualquer um dos dois. Alguém falar mais Libertadores? Libertadores não. Aí da América do Sul a gente puxa pro Brasil. Tem, mas tem São Paulo e Atlético, Vovô Garoto, era esse jogo que eu quero me lembrar. São Paulo e Atlético. É o Galego me desconcentrando aqui. São Paulo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro passa, digo logo. Eu vou ficar em cima do muro, igual meu amigo Vovô Garoto, porque quem treina o Atlético é Cuca. E o São Paulo aí tá jogando com muita raça. Ronaldo tá começando a ficar com o nariz empinado. Não sei de nada não, viu? Vou ficar em cima do muro, igual meu amigo Vovô Garoto. Em cima do muro lá onde, garoto? Então, eu não vou ficar em cima do muro feito você, não. Eu acho que o Atlético passa. O Atlético tem mais conjunto, né? É, o São Paulo é meio estrepado. Tá meio estrepado, tá meio desmantelado. É, eu ia falar mais de Copa do Brasil, porque são muitos jogos, né? Como a gente sabe. Mas a gente... Ia entrar o som aqui. Ainda falar do Copa do Brasil, só pra dizer que teve resultados ontem, o Botafogo passou do Sobradinho, o Sidolf reclamou do time, que era pra ter jogado mais, o Botafogo foi pra próxima, se classificou, próxima fase. Um jogo importante, a gente pode ressaltar só daqui dos times de Pernambuco, né? Vamos falar que o Santa pega o Inter, 1º de maio, o Vitória pega o Salgueiro, e o Sport pega o ABC. Palpite pra esses três jogos daqui, pelo menos, né? Acho que o Sport consegue passar do ABC, o ABC não tem esse time todo. O Salgueiro vai enfrentar quem? Vitória. Pois é, o Vitória passa e Santa Cruz é Internacional, Santa Cruz passa, facinho. Ô, garoto. Eu gosto do otimismo do Galego. Eu vou torcer, né? Mas eu acho que o Santa Cruz não passa pelo Internacional, sem dúvida. É, Copa do Brasil é o que a gente já tá conversando há um certo tempo, né? Se é mais honesto pros times com menos dinheiro, com menos grana, continuar na Copa do Brasil, né? E qual vai ser a prioridade do Santa Cruz, né? Pois é. Botar um time forte pra tentar uma coisa muito difícil, que é ganhar pro Inter, ou ganhar o Pernambucano, que é mais viável, mais tá aqui, mais... É. Eu acho que o Santa Cruz tem que se preocupar primeiro e não perder o jogo contra o Inter. Mas isso a gente fala no outro bloco, né? Não perder o jogo contra o Inter no Arruda e ficar com toda a renda, porque vai dar umas 40 mil pessoas na baixa. Estaremos lá? Não, porque eu só recebo depois. Aí tá certo. Vai, Vovô Garoto, pro jogo? É possível. Se tiver dinheiro, papel. Se tiver dinheiro, né? Claro. É quanto ingresso, hein? Eu acho que vai ser R$50 inteiro e 25,6. Pago não. E como o Copa do Brasil não tem todos com a nota, né? Aí a gente fica onde? Biritando num bar e assistindo o jogo? É, vendo o jogo. Ou então, na residência de Vovô Garoto, à base de café e fumaça. Acabou o segundo bloco. Hoje tá ligeiro, de novo, como aviso. Então vai ser Máfia do Jabá, DFC, que tocou no Abril pro Rock nesse sábado. Que grana que já me chega, grana que rola pra tocar. Voltamos rapidíssimo com o Passando a Bola para o último bloco, que é Campeonato Pernambucano. Teve as semifinais e tá rolando o octogonal do rebaixamento. Infelizmente, a gente tá sem poder ver os resultados aqui. Ainda falar principalmente das semifinais. Analisar rapidamente aqui. E tem uma polêmica, Edson Miolo, diretoria do Ipiranga, que a gente vai comentar um pouco também. Comentar rapidamente o jogo, né? Ipiranga 1, Sport 5, lapada do Sport e 1-0 Santa em cima do Náutico. O Náutico... Fala aí, galego. O problema do Náutico é o seguinte. Tem um elenco até razoável e o treinador chegou muito em cima da hora, assim. Eu acho que se o Náutico conseguir passar do Santa, vai ser num golpe de sorte, alguma coisa do tipo, porque o treinador não tem tempo, teve tempo de conhecer o grupo. E outra coisa, me falaram que Rogério e Léo, que são os atacantes do Náutico, não se dão bem, discutiram e tal. Rogério negou, não se sabe por que o motivo dessa discussão, só se sabe que faz um mês que eles não fazem um gol. Então, deve estar acontecendo alguma coisa realmente com o Náutico, porque ele não está jogando aquela bola que ele começou o primeiro turno, né? Apesar que não tinha nem Santa Cruz, nem Sport, mas ele jogou bem outros jogos, né? E perdeu agora no segundo turno para uns times mais fracos. Mas eu acho muito difícil o Náutico passar pelo Santa Cruz, porque ele não está realmente com a motivação. Eu acho que o técnico não vai conseguir, mas é possível. E Sport Ipiranga já era bem esperado alguma situação desse tipo, né? Então, só os bastante otimistas que achavam que o Ipiranga podia fazer alguma coisa. O 5x1 não esperava, não, falar a verdade. O 5x1 não esperava. Sim, podia ser menos o placar. Mas vamos falar o seguinte. Primeiro que, mais uma vez, eu insisto que a saída de Galo foi fundamental para essa instabilidade no time, claro, no time de rubro. Claro, era um cara que conhecia bem o time. Justamente. E sabia motivar ele. Wagner Mancini entrou, fez cagada, que todo mundo esperava isso. Aí entrou o Silas, que não tem um trabalho expressivo na carreira dele. O máximo foi vice-campeão da Série B pelo Avaí. E, em contrapartida, como o Náutico teve essa decrescente, o Santa Cruz, vários jogadores melhoraram bastante o futebol. Por exemplo, Thiago Costa, que era muito ruim e agora não compromete tanto a equipe. Que na semifinal entrou o Everton Senna pela esquerda e Nininho pela direita. Anderson Pedra dá aquela consistência na marcação do meio campo. Raul, foi a sorte do time do Santa Cruz, Raul ter chegado. Foi um achado, né? Um achado do Santa Cruz, né? Foi lá, buscou o cara certo. O camisa 10. Na posição que tava precisando. Lá no Caça-Rato tá aquele futebol que a gente adora, né? Dá banho no meio do campo. Show, né? Chama um, chama outro. Show de Caça-Rato. Caça-Rato é sempre um show de se ver. A gente adora Caça-Rato. Podia ser até um convidado aqui do programa, né? Caça-Rato. Vampeta e Caça-Rato. O que é que tu acha, galego? Seria limpeza. Limpezinha. Isso é muita história, viu? Eu não quero nem pensar nisso. O Santa Cruz, mesmo com a ausência de Natan, que se machucou e vai passar 15 dias fora, eu acho que o Santa Cruz passa. Se mostra um time mais consistente em clássico, joga muito melhor do que o Náutico. O Náutico agora tem 3 derrotas em 3 clássicos. Na outra semifinal, o Ipiranga tá fora. Teve bronca com Edson Miolo, que ele disse que não teve apoio da diretoria. Disseram que era pra jantar em tal restaurante, lá em Caruaru. A diretoria não tava lá. Aí chega aquelas suspeitas que todo mundo gosta de suspeitar do esporte, né? Que é que a diretoria dá grana, oferece dinheiro pra passar. Não sei se houve isso. Talvez. Acho que. Eu vou falar outra parte. A diretoria do Ipiranga não falou, mas eu vou falar uma coisa que eu acho. Edson Miolo queria renovar, mas perante aumento. E a diretoria do Ipiranga mostrou que não ia dar esse aumento para Edson Miolo. Será que, já que ele tá vendo que não vai renovar, é jogar merda no ventilador? Eu acho que o Ipiranga não tinha time realmente para vencer o esporte. Agora, de fato, eu acho que chororou demais. Eu acho que 5x1 foi absurdo e tal, mas o esporte passaria. Ele não tem... Se teve um time do interior que poderia bater algum time grande, foi no ano passado, Salgueiro contra Santa Cruz e tal. E que quase ganhou a primeira, né? E ganhou a primeira e perdeu a segunda em 3x1 e tal. Mas acho que Ipiranga não... Isso é muita, muita besteira que estão falando. Náutico ou Santa Cruz? Quem passa para a final? Quem pega o esporte? Santa Cruz. É com coração ou com razão? Com razão. Com a razão. Com razão. Claro. Fala, galego. Santa Cruz com os dois, com razão e com coração também. Eu vou optar pelo Santa Cruz também. O Náutico mostrou que é Náutico, né? Porque a gente sabe nos últimos anos que o Náutico dá aquela arrancada. Todo mundo acredita nele, mas vai caindo. O Náutico já foi líder do brasileiro da primeira divisão. Não nos esquecemos disso, né? É? Não nos esqueçamos disso. O Náutico mostrou, porque dizem, né? Não sou eu que estou dizendo. Dizem que o Náutico não se contenta em perder, ele gosta de passar vergonha. Aí, não sou eu que estou dizendo, viu, galego? Não sou eu que estou dizendo. O Náutico ficou mais uma vez no meio do caminho. O Náutico passou uma vergonhazinha esse campeonato já, né? Perdeu de piranga no aniversário. Pois é, fora a Copa do Brasil, do craque, né? Que nos dois jogos jogou mal e mereceu perder nos dois jogos. Aquelas piadinhas cretinas dizendo que o Náutico tá afundado no craque e incomodaram o torcedor alvirrubro, né? Do octogonal do rebaixamento, só pra fechar aqui, galera, o campeonato pernambucano, João Balotelli fez um gol de pênalti. É um bom reforço pra vocês que são torcedores do Santa Cruz? Pra mim depende do valor. Ele tem 23 anos, nunca jogou em outro clube antes e tal. Provavelmente deve ter vindo a vase ali mesmo de Pesqueira, dos arredores. Eu acho que no máximo, e a diretoria cobrando R$500 mil, já baixou o valor e tal. Acho que não vale isso não. Agora poderia valer uma troca, de repente se o Pesqueira for pra Série D, tipo o Santa Cruz mandar dois jogadores da base que subir profissional pro Pesqueira pra pegar experiência e pegar emprestado, algum outro tipo. Acho que é isso que valeria. É uma negociação que, desse jeito que o galego tá falando, talvez valesse a pena. Mas o problema é que o Santa Cruz não tem ninguém, talvez, para trabalhar esse cara, que pode ser bom. Eu não vi ele ainda jogar. Tem 9 gols no campeonato. Pode ser um bom reforço, mas... É isso. Fechar o campeonato pernambucano. Vai ter esse clássico, outra semifinal, nos aflitos, Náutico e Santa e Sport Ipiranga na ilha. Fechou o campeonato pernambucano, vai ter a final, que tem esse regulamento bizarro, né? De terceiro jogo na final. Então, na página do Passando a Bola tem explicando o regulamento. Acompanha lá. Fechou o campeonato pernambucano. Hoje, excepcionalmente, não vai ter o Piru da Semana. 6:30 da noite não vai ser viável. Mas a gente vai falar do caminho da lombra, né? Tem um caminho da lombra, das lombras esportiva. Tem Piru hoje não, Belotinha. Tem hoje não. Caminho da Lombra Esportivo, que é a Copa Raimundo Matias de futsal. A crítica já começa a pedir Piru da Semana, mas não vai dar. Vai falar perua? Com glu-glu e tudo? Então, no improviso galego, as peruas da semana. Glu-glu! Veja bem, amigos e amigas. Existe um jogador de Santa Cruz chamado Natan. Ele tem 21 anos. Já se machucou muito, o ano passado passou 7 meses machucado. Porém, é um grande talento do Santa Cruz. Já foi para São Paulo, já foi pro Sport para poder tratar a perna dele. Além de uma coisa, mas ir para a igreja para rezar, para poder melhorar a perna, eu tenho certeza que a sua perna não vai melhorar, meu amigo. Se trata, fale para o Santa Cruz, limpa, está em algum clube, vai lá pro Internacional, joga bola lá. Se tratar lá para depois voltar com a musculação tranquila e com a doideira lá do Rio Grande do Sul. Ser crente não vale nada. Então, nessa pirô eu não sabia, é bom você falar disso, galera, porque se reconheça frágil, passa um time de molho, fica sem jogar. Agora, o time precisa do cara, bota o cara para jogar, força a musculatura dele, que já não é essas coisas todas. Fora que lá na igreja dele o pastor disse que ia rezar pra melhorar a condição física dele. Pelo amor de Deus. Vovô garoto, você acha que isso vai melhorar Natan? A dor muscular do Natan? Eu acho que ele precisa de um bom médico, né? Né? Em vez de uma igreja... Um bom tratamento seria um bom tratamento, né? Seria melhor, né? Exatamente. Se ele tiver fé dele, eu não vou ser tão radical assim feito galego, né? Galego tem, se ele tiver a fé dele, a fé pode ajudar em alguma coisa, pode, sei lá o quê. O psicológico fala muito, né? Não é não? A gente não esperava o período da semana, houve gargalhada aqui no estúdio, então quer dizer que funcionou. Falar do Caminho da Lombra, um bloco que a gente tem aqui, eventos, etc. Você quer falar uma coisa, Galego? Eu acho que esse ano, esse final de semana, não tem nada de interessante pra ver. Porque todo mundo tá liso, não tem nada. Agora a diferença é que amanhã, sexta-feira, vai ter a bicicleta de Recife. Exatamente. Tem uma galera já criticando. Tem um monte de rolo por causa dessa massa crítica. Mas amanhã vai rolar a bicicletada de Recife, que não é só uma bicicletada de passeio, que a galera envolve questões políticas, etc. E a galera faz os caminhos da lomba durante o trajeto, eu acredito. Justamente, tem essa bicicletada que tava na pauta do Passo na Bola, só que tivemos imprevistos aqui. Você não tem pendrive? Até me desconcentrei aqui. Sabe o que vai ter amanhã, Galego? Um samba na Concha Acústica. Amanhã? Amanhã. É mesmo, 9 horas da noite começa. Eita. E aí? Depois da Copa, né, velho? Tem coco também, porque... Eu gosto de coco, gosto de samba. Vai dançar muito? Tudo. Vai dançar? Vou dançar também. Então, vou pegar R$20 emprestado com minha mãe. Separe seu tubo de cana e vá pra Concha Acústica dançar samba, um sambão, um coco doido aí. Tem o Ocupa Estelita também, né? Tem o Ocupa Estelita. Estão falando aqui de paquera, azaração, muita reivindicação e... Mais o que, Galego, tem no Ocupa Estelita? Cupcake. Disseram que tem cupcake de cenoura, porque pra quem vai protestar, vai dar aquela fome e... Tem aquele sol quente, ou seja, quem quer vender água, quem quer vender cupcake, pipocão, galeto sem osso, como é que é, galera? Sem pele sem osso. Vai lá pra Grupo Estelita, muita reivindicação, muita coisa legal lá, hein, galera? Pois é. Então, só pra confirmar aqui, tem o Caminho da Lomba Esportivo, né? Que é a Copa Raimundo Matias, nosso querido Samambaia, homenagem a ele. Gleide, a gente vai perguntar coisas sobre o caso, que a gente tá querendo saber mais ou menos como é que tá. Confirme no seu trabalho. É isso, galera. Sem Caminho da Lomba mais, tá bom. Não. Lombrar, né? Vou fazer a prova, me desejem boa sorte. Até mais. Qual é o som? Bebê até morrer. Adeus! Amanhã, lá na Concha. Beber até morrer é a solução! Estou lindo de cabelo vermelho, fala. chupa meu pau, filho da puta.